Olá, ouvintes! Seja bem-vindo ao Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Roberto Vicente e no estúdio comigo hoje está o Jonathan Dias. Olá, Jonathan! Oi, Roberto! E olá para você que acompanha mais uma edição do Na Escuta. Continue sintonizado com a gente que vem muita coisa boa por aí. Você pode acompanhar esta e outras edições do nosso rádio jornal no site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Ouça agora o que você confere nessa edição. Na Escuta, informação que toca. Na edição de hoje, Roberto, vamos conhecer um pouco mais sobre o impacto do veganismo, não só para a saúde, mas também para o meio ambiente. Isso mesmo, Jonathan. E por falar em saúde, um dos assuntos dessa edição é sobre os cuidados paliativos. Vamos saber como essas práticas ajudam na qualidade de vida das pessoas com doenças incuráveis. Existem cerca de 30 mil cães e gatos nas ruas de Uberlândia. Como ajudar no controle populacional desses pets? A gente confere daqui a pouco na reportagem do Matheus Minúcio. No quadro crítico de mídia desta edição, a indicação é o filme sobre a vida de uma das maiores apresentadoras do Brasil, Hebe Camargo. Você já ouviu falar de League of Legends? Na reportagem de Vando Moreira, os jogadores revelam que tornou o LoL um fenômeno mundial. As mulheres têm ganhado cada vez mais espaço no mercado de trabalho, mas e na ciência? Nessa edição, você confere a reportagem sobre as mulheres na física e suas contribuições. E isso não é tudo, ouvinte. Na entrevista desta edição, você confere um bate-papo sobre as consequências do petróleo para os oceanos e para a vida marinha. E continuando a nossa série de reportagens sobre os novos empregos no século XXI, você vai conhecer mais sobre as seguranças digitais e a importância deles para a ordem do ciberespaço. O Na Escuta está no ar. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Agora, ouvinte, pense por um momento em alguém que estuda física. As chances de você ter pensado em uma mulher, em um homem, é muito alta. Mas para você ter noção, apenas 3 mulheres ganharam o Prêmio Nobel de Física na história. Por que há poucas mulheres nessa área da ciência? Como as mulheres contribuem para a física? Você confere tudo isso na reportagem de Jonathan Dias. A física é muito mais do que cálculos difíceis e as temidas fórmulas do ensino médio. Ela é uma área da ciência que permite que o ser humano conheça mais sobre estrelas e galáxias e o funcionamento de partículas e de átomos. A energia elétrica, pela qual você está ouvindo esta reportagem agora, também é resultado dos estudos nessa área. Mas existe um problema bem difícil que os cientistas ainda não conseguiram solucionar: a desigualdade de gênero na ciência. A professora Márcia Cristina Bernardes Barbosa foi premiada pela Unesco com o Prêmio L'Oréal de Mulheres na Ciência em 2013. Atualmente, o que eu trabalho é entender a água, esse material que todo mundo bebe, e entender como é que eu posso aproveitar algumas propriedades maluquinhas da água para fazer mais água limpa para o planeta. Aí eu ganhei esse prêmio em 2013, porque eu descobri que a água anda, se move mais rápido quando ela está sob muita pressão. Para a pesquisadora, a física ainda é uma área que possui muitas pessoas machistas. Eu sou uma mulher numa área que tem pouca mulher. Então eu comecei a olhar estatísticas, olhar onde as mulheres estão na carreira, o percentual de entrada, o percentual topo, descobri que tem pouca mulher em algumas áreas, mas tem sempre pouca mulher no topo, não importa a área. Tudo isso com números, estatísticas e acompanhando o sistema. E com isso eu escrevo e oriento também nesse outro assunto. A professora Márcia Barbosa se formou em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1981 e defendeu seu doutorado em 1988 pela mesma universidade. Agora, na física, o problema é mais grave. Meninas desistem antes de começar a corrida. A física ganhou essa pecha de ser uma coisa, uma ciência de muito inteligente, muito cabeção, super difícil, que é um estereótipo. Porque as pessoas que fazem ciência, a gente precisa de pessoas de todo jeito. Olhar e ver que tem todos os tipos de pessoas e que elas podem fazer ciência. Para a menina se identificar é muito importante. Apenas 5 mulheres são membros titulares da área de Física da Academia Brasileira de Ciências, em um total de 81 membros. Em relação às mulheres negras na ciência, a situação é ainda mais grave. Apenas 3% de docentes da pós-graduação no Brasil são mulheres negras, de acordo com o INEP. O CNPq confirma que apenas 7% das bolsas de produtividade em pesquisa são destinadas às mulheres negras. Para você ter ideia, apenas em 1989 tivemos a primeira mulher negra doutora em física no nosso país. A Sônia Guimarães é formada em física pela Universidade Federal de São Carlos e tem doutorado em materiais eletrônicos pela Universidade de Manchester, na Inglaterra. No meu mestrado, eu montei um equipamento que estudava a superfície de células solares. O equipamento que eu montei no meu mestrado fazia com que a superfície fossem mais eficientes. No meu doutorado, eu trabalhei para que os microdispositivos eletrônicos, eu estudei para que esses dispositivos fossem o menor possível. Atualmente, ela é professora do Instituto de Tecnologia Aeronáutica, o concorrido ITA. A Sônia Guimarães foi a primeira mulher negra a lecionar no Instituto. A minha experiência como sendo professora do ITA é muito complicada. Sendo um lugar só de branco, de brancos do gênero masculino, receber uma mulher negra é bem complicado para eles, principalmente porque eles não acreditam na minha capacidade. Na realidade, o preconceito tem aumentado. Tem gente que não aceita as cotas raciais, a ação afirmativa. Ainda há muitos desafios para as meninas negras, mas elas não desistem. Elas estão desenvolvendo pesquisa. Mas nem tudo está perdido. As mulheres têm conquistado cada vez mais espaço na física com pesquisas brilhantes. As professoras Sônia Guimarães e Márcia Barbosa têm um recado para as meninas que desejam ser cientistas. Não desista. A carreira é linda. É muito divertido fazer ciência. Conhece pessoas incríveis que viajam o mundo. É uma carreira maravilhosa. Descoberta é o melhor sentimento do mundo. Isso é uma caminhada coletiva. Ao longo do caminho, dá mão para outras meninas que têm o mesmo sonho que tu tens. Força! Vocês gostam muito disso? Então, força, vá em frente. Vai ter dificuldade, mas lembre-se, você é capaz, você consegue fazer aquilo tudo que você quer. Jonathan Dias para a Rádio UIM UFO. Passados mais de 3 meses do primeiro desastre natural do Brasil, o repórter Roberto Vincente conversou com o professor e biólogo Lucas Santos para entender como as manchas de óleo que se espalham pelo litoral podem afetar o desenvolvimento da vida marinha. Manchas de óleo aparecem nas praias do Nordeste, o maior desastre ambiental registrado na história do Brasil. Oceanógrafos explicam as consequências para a vida marinha. O governo federal ainda não sabe quem são os culpados. Tanque pra sua sede, olhe na sua rede. Seus ouvidos têm paredes e as mentiras travam a sua visão. Tempos sombrios, peitos vazios. Você foi estrangulado quando o ar ficou pesado dentro do pulmão. As primeiras manchas de óleo foram vistas em 30 de agosto, na Paraíba, em João Pessoa. 4 dias depois, o óleo chegou a Sergipe e Pernambuco. Em 2 de setembro, o Ibama começou a registrar o início da crise. Isso porque 23 locais e 11 municípios nos 3 estados do Nordeste já haviam sido infectados. Com o avanço das manchas, um multidão de homens, mulheres e até crianças se uniram com o objetivo de retirar o petróleo que estava na orla da praia. Segundo dados do Ibama, 246 locais foram atingidos na Bahia, 76 no Sergipe e 75 em Alagoas. Os estados afetados se espalham por quase toda a costa do Nordeste brasileiro. Para entender melhor sobre o assunto, hoje eu converso com o professor e biólogo Lucas Santos. E para começarmos, vamos lembrar que os dados do Ibama mostram que a fauna foi afetada em 8 estados brasileiros. 133 animais foram encontrados com vestígios de óleo. Então, Lucas, de que forma o petróleo pode modificar quimicamente o ambiente em que esses animais vivem? Olá, Roberto. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui novamente com vocês para conversar sobre esse assunto aí de relevância ambiental para o Brasil, né? Bom, vamos lá. Como o petróleo ele tem uma diversidade de substâncias bem grande devido às suas fontes serem diversas, o que acontece é que existem diferentes hidrocarbonetos que podem reagir quimicamente com o ambiente e que é complexo a gente dizer qual seriam as reações, as alterações químicas exatas. Visto que os petróleos, né, as fontes de petróleo, eles vão variando a presença dessa substância. Mas o principal é a reação que vai acontecer, principalmente com o trato respiratório e digestório dos animais que ali vivem. E outro detalhe que chama a atenção dos pesquisadores está relacionado à ingestão das partículas pelos animais. Então, Lucas, como isso pode afetar a forma de alimentação dos animais marinhos? Bom, analisando especificamente o impacto no sistema digestório, a primeira coisa que acontece é que essas substâncias geram uma corrosão, né, uma queima do tecido epitelial, do tecido revestimento do trato digestório desses animais. Assim, a alimentação, né, o hábito alimentar é alterado, portanto o animal tende a se alimentar menos e como consequência acaba tendo um impacto também na cadeia alimentar, certo? Segundo, a taxa de absorção de nutrientes também vai ser afetada, visto que esse tecido de revestimento é o principal tecido de absorção desses animais. Portanto, eles vão ficar subnutridos, ok? E pegando o gancho nesse finalzinho da sua fala, Lucas, como você consegue prever de que forma esses estragos podem ser prejudiciais a longo prazo? E é justamente nesse ponto que é o prejudicial, Roberto, o prejuízo a longo prazo. Com isso, vamos pensar, sistema digestório a gente já analisou, vamos analisar o sistema nervoso, tá? Conforme o sistema respiratório, ele tem uma menor taxa de difusão de gases, assim o corpo do animal recebe menos oxigênio, o sistema nervoso fica comprometido, então o comportamento e toda a fisiologia que é respeitada, que é coordenada por esse sistema, será impactado, portanto. E hoje eu conversei com o professor e biólogo Lucas Santos. E se você, ouvinte, estiver em um local e perceber o surgimento de manchas de óleo, o primeiro cuidado é que o material não entre em contato com a sua pele. A recomendação aos que tentam colaborar é usar luva, roupas de proteção e até óculos. Roberto Vicente para o programa Na Escuta. Jonathan, você já imaginou viver sem consumir nada de origem animal? Já imaginei, Roberto. Acho que seria muito difícil para mim. O veganismo é uma prática que mostra que isso não só é possível, como é extremamente importante para a preservação dos nossos recursos naturais. Mais do que uma dieta alimentar, o veganismo é sinônimo de uma filosofia que preza pela vida. Confira agora na reportagem de Luiz Gustavo Ribeiro que não é difícil dar o primeiro passo para uma vida vegana e, de quebra, ainda mais saudável. O veganismo é uma prática que promove a valorização de todas as formas de vida e o fim da crueldade contra os animais para fins comerciais. A dieta restrita de alimentos de origem animal, no entanto, não é algo recente, mas o movimento vegano teve início somente em 1944, na Inglaterra, e seu precursor foi o defensor dos direitos dos animais, Donald Watson. Atualmente, milhões de pessoas se declaram veganas em todo o mundo, e de acordo com uma pesquisa publicada pela revista americana Forbes, o número de adeptos dessa prática aumentou 600% nos últimos 4 anos em todo o planeta. A estudante de gestão em saúde ambiental Ana Carla foi uma dessas pessoas que aderiu ao veganismo. Eu conheci o movimento vegano a partir de um vídeo de um canal no YouTube chamado Vegano Vitor. Eu era vegetariana na época, né? E ele estava explicando que os vegetarianos estão mais perto dos carnistas do que dos veganos. E eu achei isso assim muito absurdo, né? Porque eu tinha virado vegetariana para ajudar os animais de alguma forma, mas ao mesmo tempo eu estava mais próxima do carnista. Aí eu comecei a pesquisar sobre a indústria do leite, do ovo e toda essa questão, né? E eu vi realmente que existe mais maldade num litro de leite do que num pedaço de carne. Então, a partir desse momento, eu decidi que eu queria me tornar vegana. Isso significa que não vale pensar apenas no consumo humano, mas também nos processos aos quais os animais são submetidos na indústria em geral. O biólogo Wíbio Aparecido conta que o vegano deve se preocupar com essas questões antes de comprar algum produto. Se a gente se diz vegano, a gente tem que procurar o orgânico, porque quando é um produto orgânico, significa que não está matando os bichinhos que estão na terra, nem os insetos, nem os passarinhos. Se você já considerou se tornar vegano, mas tem algumas dúvidas sobre a prática, como o custo da dieta alimentar, a voluntária Valquíria Barcelos conta que em muitos casos ela pode ser mais em conta do que uma alimentação com base em produtos de origem animal. Nós temos uma riqueza de legumes, grãos, frutas, então essa é uma alimentação vegana. Então eu acho que não é caro. Você aproveitar as ofertas do supermercado, você está utilizando frutas da época, os legumes da época, isso não é caro. Eu, pelo contrário, acho que quem come carne, os derivados, fica mais caro do que essa alimentação que eu falo que é saudável. A transição para o veganismo também não possui nenhum tipo de restrição e pode ser adotada por qualquer pessoa, independente da idade ou de outros fatores, como gravidez. A dica da nutricionista Thaís Assunção é que a pessoa faça um acompanhamento nutricional para que seja adotado o melhor tipo de dieta com base na sua rotina. Dieta vegana e vegetariana, ela é 100% adequada para qualquer etapa do nosso ciclo de vida. Só que é sempre legal ter um acompanhamento nutricional, né? Especialmente se for lactante, se for criança, se for bebê que está amamentando ainda, porque todas essas faixas elas têm especificidades de nutrientes diferentes. Mais do que uma dieta alimentar, é importante entender que o veganismo é uma filosofia de vida e vai muito além do que você põe no prato. Para a estudante Ana Carla, essa prática contribuiu para que ela entendesse mais as necessidades humanas e os animais. O veganismo mudou minha vida completamente. Hoje eu sou muito grata, né, a esse movimento, porque mudou o modo como eu enxergo o mundo, como eu trato todos os seres, sabe? Tanto humanos quanto o planeta. Meus olhos se abriram para muita coisa, né? Eu me tornei uma consumidora muito mais consciente. Muda a nossa vida completamente. Em Uberlândia, o comércio de produtos veganos está em expansão e já oferece diversas opções de alimentos e bens de consumo que não vêm de origem animal, como o Bistrô Vegano e o Viva VG, no bairro Santa Mônica. Vale a pena conferir. Eu sou o Luiz Gustavo e fico por aqui. Obrigado, ouvinte, e até a próxima edição do Na Escuta. Uma pesquisa realizada pela revista The Economist e a Kaiser Foundation constatou que 42% dos brasileiros com doenças graves preferem reduzir a dor e ficar mais tempo em casa, com a família, do que estender seus dias na UTI. Os cuidados paliativos são um conjunto de práticas que envolvem profissionais de diversas áreas para oferecer conforto a pacientes com doenças terminais, como o câncer e a insuficiência cardíaca. Veja na reportagem de Marina Barquete. As práticas de cuidados paliativos surgiram para melhorar a qualidade de vida de pessoas que têm alguma doença grave. Ao contrário do que muitos pensam, cuidados paliativos não são só utilizados quando alguém está muito doente e não tem mais o que fazer. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos são práticas de assistência promovida por uma equipe multidisciplinar. Elas têm o objetivo de melhorar a qualidade de vida do paciente e de seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida. A médica e chefe do setor de cuidados paliativos do Hospital do Câncer, Paula Andreia, afirma que a medicina atual é voltada para a doença e não para o paciente. O médico que trabalha em cuidados paliativos, ele tem que mudar o foco do olhar e tem que direcionar a atenção do cuidado para o paciente e sua família, para que a gente possa contemplar e cuidar dos sofrimentos diversos que o paciente apresenta. O papel do médico especificamente é de acolher esse paciente naquele momento em que ele já recebe uma primeira má notícia de que ele está doente e naquele momento em que ele descobre que a doença dele é incurável. É possível melhorar a qualidade de vida de um paciente quando a gente faz um bom controle de sintomas. No ano passado, o SUS passou a adotar as práticas de cuidados paliativos em sua rede e defendeu que elas sejam tratadas como uma necessidade humanitária urgente. A enfermeira Lívia Pérez é coordenadora do setor de cuidados paliativos do Hospital do Câncer e explica que o atendimento é realizado por uma equipe multidisciplinar. Ela pode envolver também fisioterapeuta, dentista, assistente social, terapeuta ocupacional e outros profissionais. Eu tenho vários profissionais atuando em forma conjunta para poder satisfazer, né, as necessidades daquele indivíduo dentro do que ele necessita que é primordial, então é um cuidado individualizado. Um estudo publicado pelo jornal New England acompanhou dois grupos de pacientes portadores de câncer de pulmão. Um grupo foi inserido apenas em quimioterapia e o outro em cuidados paliativos precocemente. O resultado desse estudo foi que os pacientes em cuidados paliativos tiveram não apenas uma melhor qualidade de vida, mas também uma maior sobrevida. A Cristiane Amaral é assistente social e explica como a sua profissão pode contribuir também para auxiliar as práticas de cuidados paliativos. Fazemos o acolhimento não só do paciente, mas da família, orientações, né, em relação às leis vigentes, benefícios, auxílio-doença, né, tudo que está ali que envolve INSS. Mas ninguém adoece sozinho. O psicólogo Evaldo Nunes atende pacientes em cuidados paliativos em suas casas e explica que seu atendimento não é só para a pessoa que está doente, mas se estende também para a família do paciente. No meu caso de psicólogo, também o cuidado paliativo, ele vai entrar em algumas questões, que são as questões familiares, né? Porque a família, de certa forma, também se afeta com a doença daquela pessoa. Mas a médica Paula Andreia esclarece que a opção pelos cuidados paliativos não quer dizer necessariamente que o paciente abriu mão do tratamento específico para a doença. No caso do paciente oncológico, por exemplo, ele não precisa necessariamente interromper a quimio ou a radioterapia para ser inserido em cuidados paliativos. Esses acompanhamentos, eles andam juntos, porque todos têm o mesmo fim, que é promover uma boa qualidade de vida para um paciente que tem uma doença incurável e que ameace a vida. Obrigada pela sua companhia, ouvinte. Eu sou a Marina Barquete e fico por aqui com mais um programa do Na Escuta. Roberto, você sabe quantos cachorros e quantos gatos vivem no Brasil? Olha, Jonathan, eu não sei não, mas segundo a pesquisa do IBGE, o Instituto Brasileiro de Estatística, existem cerca de 132 milhões de animais de estimação no Brasil. É muito bicho, hein? A castração animal é considerada pela maioria dos veterinários o principal método para o controle populacional de pets. Confira tudo sobre o assunto na reportagem de Matheus Minúncio. Provavelmente você tem ou já teve algum animal de estimação. No mínimo, conhece alguém que tem. São 52 milhões de cães e 22 milhões de gatos no Brasil. Esses são os últimos números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística sobre o levantamento populacional dos pets no país. Quase metade desses animais estão em situação de abandono. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 30 milhões vivem na rua. Segundo o veterinário Felipe Diniz, para tentar diminuir esses índices, a melhor saída é a castração, que pode ser feita a partir dos 5 meses de vida em animais saudáveis. Com a castração de cães e gatos, tanto macho como fêmeas, nós vamos diminuir o número de animais que vão nascer e, com isso, diminuímos o número de abandono, né? A veterinária Márcia Valéria Rizzo discorda e aponta que o abandono de animais é uma questão cultural que precisa mudar. Sua única ressalva é para o abandono de ninhadas. Neste caso, a castração, segundo ela, evitaria essas ocorrências. Quando a gente tem abandono de ninhadas inteiras, isso sim está relacionado à castração, é claro. Mas a gente vê abandono de animais adultos com muita frequência. Animais que adoecem e o tutor abandona. Vale ressaltar que existem muitos mitos sobre a castração. A obesidade pós-cirurgia é o principal mito. O procedimento tem seus riscos, como qualquer outro. Mas se concluído com sucesso, traz somente benefícios. O animal pode ficar mais dócil e ter a vida prolongada. O investimento na castração, ele é pequeno frente a todas as vantagens que a castração traz. Para o animal, reduz a incidência de câncer, de vários tipos de câncer, tanto no macho quanto na fêmea. Tem uma questão que é uma questão para o núcleo onde esse animal está inserido, porque o comportamento do animal com a castração, ele deixa de ter o comportamento reprodutivo, porque um animal com comportamento reprodutivo, ele segue os instintos dele e ele foge. Ele vai para a rua, vai para cruzar e se envolve em brigas, então isso traz muitos riscos. A outra coisa é a gestação não planejada. Felipe possui 4 pets em casa, 3 cachorros e uma gata, todos castrados. Ele conta que percebeu algumas diferenças no comportamento dos animais após a castração. Então, tinha uma cadelinha lá em casa que era muito agitada, ela hoje está um pouquinho mais calma. A gata, uma gatinha que nós temos lá, ela nunca foi ter acesso à rua, nunca se interessou, né, em subir em cima de telhado, nada disso. Desde 2009, a Prefeitura de Uberlândia disponibiliza gratuitamente o serviço de castração. Basta fazer o cadastro do animal no Centro de Controle de Zoonoses e agendar a cirurgia que será realizada no Hospital Veterinário da UFO, a Universidade Federal de Uberlândia. Esse serviço recebe um repasse anual de R$ 262 mil e até agosto deste ano já foram realizadas 985 cirurgias. O critério para conseguir a castração é o tutor estar incluso em programas sociais e ter a renda de até 3 salários mínimos. Caso você não se enquadre nesse perfil, é preciso recorrer à castração particular, que custa em média R$ 300. Sofia Crivelente é professora e responsável pela Clínica Médica de Pequenos Animais no Hospital Veterinário da UFO. Ela comenta sobre o método de castração. Tudo é realizado baseado nas necessidades individuais de cada um deles. Isso vai desde a escolha do acesso cirúrgico até o melhor tipo, mais adequado tipo de anestesia para aquele paciente, seja ela inalatória ou dissociativa. Todos os procedimentos estão sob supervisão dos professores envolvidos em cada etapa. Para você que está nos ouvindo de outras cidades, procure mais informações sobre a gratuidade de castrações junto às prefeituras municipais. Seja responsável e cuide dos animais, garantindo o bem-estar de todos. Matheus Minúncio para o programa Na Escuta. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. No quadro Crítico de Mídia de hoje, a gente vai falar de uma personalidade que traz toda uma nostalgia. Ela mexe com o nosso imaginário e a nossa memória. É claro que eu estou falando da Hebe Camargo. Conta mais pra gente, Rodolfo! Solta o verbo. Solta o verbo. Olá, ouvinte! Hoje, quem marca presença no quadro Crítico de Mídia é uma das mais importantes personalidades da comunicação brasileira. Cantora, radialista, humorista e até atriz. Mas foi como apresentadora que ela se consolidou e moldou muito da forma que fazemos e consumimos televisão atualmente. Ainda não sabe quem é? Bom, última dica. É a loira mais gracinha e linda de viver de todos os tempos. Esse é o programa Hebe para todo o Brasil! Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você tá abusando, sabe? Hebe Maria Monteiro de Camargo nasceu no Dia das Mulheres em 1929 e não poderia ter sido uma data melhor. No decorrer da vida, pouco a pouco conquistou títulos. Primeiro como a Estrela de São Paulo, depois a Loiruda Estrelinha do Samba e, por fim, a nossa Rainha da TV Brasileira. Após se consolidar popularmente na televisão, Hebe cansou de ser meramente uma ferramenta do marketing e começou a se impor como uma mulher livre, aderiu à luta de seu público e se tornou a voz do povo. E é justamente sobre essa coragem que nasceu o filme Hebe, a Estrela do Brasil. A película estreou em setembro de 2019, ano em que a apresentadora completaria 90 anos se estivesse viva. Até quando a gente vai aceitar tanta injustiça? A Hebe não é de direita, a Hebe não é de esquerda, a Hebe é direta. Escrito por Carolina Cocho, dirigido por Maurício Farias e protagonizado por Andréa Beltrão, o filme não se iguala a outras populares cinebiografias brasileiras, que tentaram enfiar toda uma vida de seus biografados em 2 horas de cenas encavaladas. A Estrela do Brasil vai além. mostra que com um inteligente e certeiro recorte, pode trazer na tela a essência de quem se propôs representar. Em entrevista ao canal do YouTube da Warner, a roteirista afirma que foi nesse período que Hebe entendeu quem de fato era. Ela fala, eu sempre recebi a carta perguntando do meu sapato, da minha bolsa, do meu cabelo, e de repente as pessoas estavam pedindo emprego, pedindo remédio, pedindo ajuda. E quando ela entendeu, né, o tamanho que ela tinha, a responsabilidade que ela tinha, a diferença que ela podia fazer, ela comprou essa briga. E é esse momento que o filme retrata, e eu acho perturbador, né, o quanto é atual. Em 1990, uma jovem Andréia Beltrão, de 26 anos, se encontra frente a frente com sua futura personagem. E esta beleza de atriz, jovem e talentosa, Andréia Beltrão, que nós vamos receber com muito carinho. É verdade que não existe muitas semelhanças entre Andréia Beltrão e Hebe Camargo. Independente disso, a atriz conseguiu, sem fazer uma caricatura, o que poderia ter tornado tudo desnecessariamente cômico demais, trazer a apresentadora de dentro de si para a tela. Para se ter uma ideia, há um delicado e longo enquadramento da personagem emocionada sorrindo para a câmera. É lindo, é a Hebe, e só isso bastou para encerrar o filme. Eu sou uma pessoa apaixonada pela vida. Hebe, a estrela do Brasil, ainda virá com cenas extras em uma série da Rede Globo em 2020. Em sua totalidade, a obra se impõe como uma homenagem e, mais do que isso, uma saudação à vida dessa mulher que fez tanto pela comunicação e sociedade brasileira. Simplesmente porque quis. Rodolfo Garcia, para Na Escuta. A gente volta já, já! Roberto, você já ouviu falar de LoL? Eu já ouvi sim, Jonathan. É a sigla para o jogo League of Legends. O jogo completou 10 anos este ano. O repórter Wando Moreira foi descobrir de onde vem o sucesso dessa forma de entretenimento. Uma evolução no mundo dos games ocorreu em 27 de outubro de 2009. Quando a Riot Games desenvolveu o League of Legends, ou LoL, para os mais íntimos. Ultimamente, o jogo tem ganhado destaque no mundo, principalmente pelos seus campeonatos bastante populares, ao ponto de lotar estádios como Ninho dos Pássaros na China, na final do League of Legends em 2017. Com todo esse status e essa popularidade que o League of Legends vem conquistando no decorrer do tempo, surge uma pergunta intrigante. O que de atraente esse jogo tem? A competitividade é um dos fatores que atrai muitos, como é o caso de Éder Martins, estudante de direito que há 7 anos pratica o jogo. Há duas coisas principais que o LoL me chamou a atenção quando eu comecei a jogar. Era a possibilidade de eu poder jogar com meus amigos, que cada partida possui 10 pessoas, ou seja, dois times de 5. No caso, eu poderia jogar com um, dois amigos meus. E outro fator que também me levou a continuar jogando é a jogabilidade. Nenhum jogo, tipo assim, tá garantido que você ganha. Por um detalhe, você pode perder ou você pode acabar ganhando do outro time. Outro time pode estar muito na sua frente. O streamer João Vitor Camargos, praticante do jogo desde 2012, também foi motivado pela competitividade que o League of Legends oferece, apesar dos percalços que acontecem no jogo. Para mim é o jogo mais competitivo que você vê, assim, que realmente tem aquela vontade de vencer a partida. É, em que parece que cada partida te recompensa com uma forma diferente, te alegra de uma maneira diferente. Para Yuri Mendonça de Almeida, que pratica o League of Legends há 5 anos, a dinâmica do jogo é fundamental para o sucesso da plataforma, que colabora para que outras pessoas participem das competições. É muito dinâmico, que não depende apenas de você como jogador, né? Mas depende de um time como um todo, né? Para criar uma estratégia. E o jogo ele é todo cronometrado, né? É todo trabalhado numa matemática, uma questão também da física é muito bem trabalhada no jogo. E ele é altamente dinâmico também nas atualizações, né? Porque toda semana tem uma atualização que modifica um campeão de um jeito, que ele pode deixar o campeão um pouco mais fraco, ou deixar o campeão um pouco mais forte. E isso te força a aprender aquele campeão, ou até mesmo deixar determinado outro personagem de lado. É inegável desconhecer esse sucesso que League of Legends está conquistando no mundo há 10 anos desde a sua fundação. Trazendo sim a importância que esse jogo tem não só para a cultura pop, mas também no universo dos games, onde o mesmo conseguiu popularizar o conceito de esportes, que são esportes praticados em jogos eletrônicos. League of Legends acabou se consagrando como um dos principais jogos para esse gênero. E aí? Bora jogar um LOLzinho? Vando Moreira, parou na escuta. Você sabe o que faz um segurança digital? Ele é o profissional responsável por proteger a nossa navegação pela internet. Confira a importância da profissão para a nossa segurança em mais uma reportagem da nossa série especial sobre os novos empregos do século XXI. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas em abril deste ano, o Brasil tem mais de 230 milhões de smartphones em uso. Conversas pessoais, dados bancários, registros financeiros, números de cartões de crédito e até segredos de Estado. Tudo isso está na rede, e assim como nas outras áreas de nossas vidas, a segurança está presente também no âmbito digital. O profissional que trabalha nessa área é um engenheiro de segurança digital. Porém, ao contrário do que pode parecer, não são apenas os profissionais da área de exatas que trabalham com segurança digital. Marcelo Lau é mestre em forense computacional e dono de uma empresa de consultoria em segurança digital, e fala sobre a formação desse tipo de profissional. Uma formação como essa pode não ser somente atrelado a alguém que atue na área de exatas, já que o profissional hoje em segurança da informação, ele pode ter alguma formação muito ampla, que pode incluir desde aspectos técnicos, como por exemplo um profissional que mexe com tecnologias, a aspectos relacionados a normativas, boas práticas, compliance, hoje que permeia a necessidade de um profissional, por exemplo, que atua em aspectos relacionados à privacidade de dados. Altieres Rohr é jornalista especializado em segurança da informação e tem uma coluna sobre o tema no G1. Ele fala sobre os diferentes cargos que os profissionais de segurança digital ocupam. As áreas de atuação do profissional de segurança são diversas e tem até crescido o número de tipos de profissional e cargos, né? Antigamente você tinha basicamente o administrador de redes que cuidava da segurança também e talvez alguma outra pessoa certificada no sistema operacional como a empresa usava. Hoje não, hoje você tem esse profissional ainda, mas aí você tem o gestor, né, que é alguém da administração que vai fazer a gestão de risco, que vai lidar às vezes com probabilidades, que vai lidar com decisões de alto nível. Você tem, na parte de desenvolvimento, tem o pessoal que trabalha com produtos, com análise de golpes, tem o pessoal de resposta a incidentes, que é, vamos dizer, tipo uma defesa civil das empresas para ver o que fazer quando algum desastre acontece. Segundo uma pesquisa realizada pela International Information System Security Certort Consortium, a ISC, no ano de 2019, existe uma escassez de quase 3 milhões de especialistas em segurança digital no mundo todo. E mais de 630 mil dessas posições estão na região da América do Sul, incluindo o Brasil. Marcelo Lau fala sobre os diversos papéis que esse profissional pode exercer. Dentro da área de segurança, você pode ter papéis distintos, que vão desde aqueles relacionados a uma atividade operacional, como, por exemplo, um processo de concessão de acesso, até a uma atividade técnica que visa opinar sobre tecnologias, tendências, riscos. Também permeiam entre as atividades de atuação, atividades operacionais em termos de atendimento de resposta a incidentes, potenciais desastres que levem à perda de informações, além daquelas que visam orientar o próprio funcionário, clientes, entre tantos outros, sobre os aspectos de conscientização em relação à segurança da informação. Lau explicita sobre os diferentes perfis deste tipo de profissional. Há perfis distintos desses profissionais, alguns mais focados em humanas, outros mais focados em gestão e estratégia, outros mais focados em tecnologia do ponto de vista de conhecimento técnico. Portanto, para cada necessidade, há um tipo de perfil de formação específico para este profissional em segurança da informação. Altieri Zor lembra que, apesar da maioria dos profissionais de segurança digital trabalharem para empresas, existem diversos campos. A segurança digital tem vários campos. Os dois principais são a segurança do cidadão, do consumidor, do usuário, e você tem a segurança das empresas. E as empresas utilizam outra lógica da maneira de lidar, né? Tudo é número, tudo é dinheiro, tem cálculo de risco, é uma porção de coisas. É uma área muito ligada à gestão do negócio mesmo. Lau também fala sobre os preceitos básicos da segurança digital. Existem três pilares que devem ser respeitados quando nós falamos de segurança da informação. Dentre essas necessidades se inclui a preservação da confidencialidade, que é o segredo, o sigilo, a integridade, que é a certeza que os dados não sejam modificados inadequadamente, e a disponibilidade, que é a certeza que os dados serão acessíveis sempre que oportuno por uma entidade autorizada. Com uma população cada dia mais conectada, a consciência sobre os perigos e riscos da rede é necessária para todo cidadão conectado. Em um mundo onde informação é tudo, se informe sobre sua segurança digital. Rafael Gobbi, para o Na Escuta. Esta edição do Na Escuta chegou ao fim. O programa de hoje contou com a Mariana Solis e Sara Camelo como editoras-chefes. Ouvimos as reportagens de Luiz Gustavo Ribeiro, Marina Barquete, Matheus Minúncio, Vando Moreira e Jonathan Dias. A produção do quadro ficou por conta do Rodolfo Garcia e a entrevista foi feita pelo Roberto Vincente. Este programa foi orientado pelo professor Vinícius Dorne e a parte técnica ficou por conta de Marcelo Melazzo. Agradecemos a você, ouvinte, pela companhia. Lembrando que você pode ouvir todas as edições do nosso Rádio Jornal pelo site radioinufo.online. Novamente, radioinufo.online. Anotou aí? O Na Escuta fica por aqui. Até a próxima. Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.